Uma conversa que sequer simples, como eu disse, e que quer que, para quem nos ouve, perceber um pouco mais de alguns assuntos que acho interessantes e que muitas vezes passam ao lado de muita gente e que talvez tivessem de ser faladas, ou são faladas talvez não tão assiduamente, nas escolas e, enfim, outros espaços. Já iremos a isso. Para já falava desse terrível bichinho que se chama nemátodo. Porque isso, o que é isso propriamente? E qual o mal que nos tem estado a fazer às nossas florestas? Boa tarde. Muito boa tarde e boa tarde também a todos os ouvintes. Os meus agradecimentos à Rádio Boa Nova pelo amável convite e pela oportunidade que nos dão de transmitir a todos os ouvintes alguns conhecimentos acerca desta doença que está a pôr em causa o Pinheiro Bravo em grande parte do país e nomeadamente aqui na nossa região da Beira Serra. O nemátodo da madeira do pinheiro é um pequeno organismo microscópico que é da família das lombrigas. E não se vê a olho nu, mas causa danos muito graves quando dentro de um pinheiro. E começo por dizer que o nemátodo, esse organismo microscópico, não se transporta por si só de uma árvore para a outra. Ela precisa de um... O nemátodo precisa de um inseto, que é o chamado inseto vetor. O nome desse inseto, que todos conhecem, talvez não por este nome, que é o longicórnio do pinheiro, é um inseto com 3 centímetros, com umas antenas. Quem de facto conhece a vida no campo conhece esse inseto. E esse inseto é que está infectado, não é, pelo nemátodo. Portanto, esse inseto transporta dentro de si o nemátodo. E quando esse inseto se alimenta das agulhas do pinheiro, bravo, liberta o tal nemátodo. Por sua vez, existe um ciclo de vida que também faz com que os ovos desse inseto tragam novos insetos com novos nemátodos, não é? E, portanto, esse nemátodo, na ordem dos milhares ou dos milhões, dentro da árvore, bloqueiam a circulação da seiva e faz com que a árvore morra num curto espaço de tempo. E, portanto, a única forma de conseguir controlar esta doença é eliminando, portanto, as árvores secas. Portanto, que tem esse tal bichinho e tudo isso. Isto é uma coisa, enfim, uma doença que não é assim tão antiga quanto isso. Pelo menos ouve-se falar, não há tanto tempo quanto isso. Isto apareceu assim quase como um boom. Começou-se a ouvir falar em algumas zonas do país e então, de um momento para o outro, esta zona também afetada começa a ser, pelo menos nós começamos a ouvir falar. Não é assim tão antiga este mal no pinheiro? É uma coisa recente? É uma coisa que apareceu aqui e foi transportada a outros países? O nemátodo, de facto, é uma doença, a doença do nemátodo do pinheiro, é uma doença nova em Portugal. É uma doença que está registada em Portugal desde 1998. Não se tem a certeza absoluta como é que ela apareceu em Portugal. Sabe-se que apareceu na Península de Setúbal e há quem diga que terá vindo com madeira infectada, que veio de outros países, nomeadamente da Ásia ou da América, embora ultimamente se tenha chegado mais à conclusão, devido a estudos genéticos, que em princípio terá vindo da Ásia, madeira que veio para as grandes obras que existiram nessa altura, nomeadamente a Ponte Vasco da Gama e a Expo 98. E o que é certo é que descobriu-se essa doença. A doença, como todos têm visto e veem, causa a morte dos pinheiros de forma exponencial, digamos assim, nos pinhais. E ela conseguiu estar restrita durante alguns anos à zona de Setúbal. Fizeram-se investimentos de milhões para conseguir controlar a doença na zona de Setúbal. O que é certo é que principalmente, parece-me a mim, com os transportes de madeira, a doença chegou aqui à região centro do país, o que fez com que numa região extremamente propícia a que a doença avançasse com grande rapidez, fez com que ela, de facto, com que isso de facto viesse a acontecer. Ou seja, a doença tem alastrado com grande rapidez. E isso me permite, quais são as razões para que isso aconteça? Primeiro, nós temos aqui uma grande densidade de pinheiro bravo, não é? Segundo, temos a propriedade muito dividida e muito proprietário ausente. E então, tendo em conta estas circunstâncias, portanto, a falta de gestão de grande parte da propriedade florestal, a doença aumentou, portanto, exponencialmente. E se não forem tomadas, têm vindo a ser tomadas algumas medidas, nomeadamente aquelas em que a nossa associação está agora também envolvida, mas se não forem tomadas medidas de forma continuada e até extremamente rígidas, nós corremos o risco de ficar sem pinhal bravo e pior ainda, corremos o risco de, a qualquer momento, e isto é a qualquer momento, de ver as exportações de madeira de pinheiro bravo não só diminuir, como também possivelmente podem ser embargadas pela União Europeia, o que traz graves danos à economia nacional. Este não é um problema só daqui da nossa zona, já é um problema de outras zonas e que estão bem localizados onde é mais grave. Bem, o NEMAT já está inventariado em várias zonas do país, mas para mim, e na minha opinião, e conheço o país e vou andando pelo país, é aqui, na região centro, e eu diria nestes concelhos, e posso enumerá-los: Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil, Penacova, Santa Combadão, Lousã, Coimbra, Pabilhosa Serra já tem pouco pinhal, Tondela, Condeixa. É aqui nesta, posso-me estar agora aqui a esquecer de algum, mas é aqui nesta região centro onde está o epicentro da doença, Góis também, onde está o epicentro da doença neste momento, não é? E devido às razões que há pouco atrás enumerei, não é? Grande densidade de pinhal e muito abandono da propriedade. Portanto, porque, o que é que acontece? Se nós não cortarmos atempadamente o pinhal e eliminarmos os resíduos provenientes desse corte, não é? Fazendo com que novos insetos não nasçam a partir dali. Mas a reprodução. Se nós não fizermos isto de uma forma continuada, não é? Cada árvore e cada monte de resíduos, de sobrantes, vai dar origem a mais milhares de insetos infectados. Não é? E, portanto, a doença aumenta de forma exponencial. Nós aqui, isto, a associação, vocês, que tiveram de facto a primeira ZIF, a constituição da primeira ZIF, com a criação destes grupos florestais, poderão ajudar a combater, mas há o principal, que é o Estado. O que é que o Estado tem feito, se tem feito alguma coisa de facto, para que em conjunto com as associações, as diversas associações, possam chegar a alguns consensos de eliminação, ou pelo menos a redução desta doença? Muito bem. O Estado, não é, não tem capacidade por si só para... Aliás, o Estado é um problema porque tem muitos pinhais que lhe pertencem e onde há muitos grandes problemas. De facto, também, mas na propriedade, falando da propriedade privada, podemos falar da pública a seguir, mas falando da propriedade privada, que corresponde a 90% da propriedade em Portugal, o Estado não tem capacidade, não tem meios próprios para intervir. Então o Estado protocolou com as associações e com as suas federações, com as associações de proprietários florestais e com as suas federações, protocolou este combate onomátodo. Eu quero aqui lembrar hoje que, porque há muita contra-informação na rua e as pessoas acham que não há legitimidade para nós intervirmos, nós temos toda a legitimidade para intervir. O Estado protocolou connosco a intervenção. Portanto, qual é o nosso trabalho? É primeiro fazer prospeção, que é saber onde é que estão as árvores secas. Não é? Depois, a seguir, marcá-las com tinta branca à altura do peito, com uma faixa de tinta branca a toda a volta da árvore. E depois, a partir daí, os proprietários têm 10 dias para cortar. Se não cortarem dentro desse prazo, nós estamos legalmente habilitados a poder fazê-lo e, se a madeira tiver aproveitamento comercial, essa madeira reverte a favor do Estado. Portanto, o nosso trabalho é esse. Portanto, cortar, marcar e cortar e eliminar também os resíduos. Daquilo que possa dar esse abate, esse corte, vocês não vão receber nada sobre isso. Vocês apenas... Não, nós temos, o Estado protocolou connosco e paga-nos um trabalho. O dinheiro reverte para o Estado. O Estado depois é que... E aí são só vocês associações? O Estado delegou em muitas ou são só algumas associações? São vocês que estão... O Estado delegou nesta fase, neste protocolo 2010-2012, foi assinado em 2010 e vai até 2012, o Estado protocolou com sensivelmente 60 associações a nível nacional. Não é? Aqui, nos concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Parque de Arganil, Santa Combadão e até algumas freguesias limítrofes de outros concelhos, é a CAU que está habilitada para fazer este trabalho. Mas eu também queria deixar claro o seguinte: nós não estamos interessados. Nem o Estado está interessado em ficar com a madeira dos proprietários. Agora, os proprietários têm que ter consciência que têm que a cortar. E têm que a cortar de uma forma atempada. Ou não fazer, estão a incorrer, não é? A incorrer até, muito brevemente, num delito de que tem uma coima. Porque está para sair, está para publicação em Diário da República, já foi aprovado em Conselho de Ministros, um decreto-lei que vai, onde vão estar previstas coimas para os proprietários que tiverem árvores secas em pé e que não as cortem. Portanto, as pessoas têm que ter essa consciência. Agora, claro que tem que haver bom senso nestas atuações. E, portanto, se as pessoas nos solicitarem, se marcarem as árvores com uma fita vermelha ou com uma tinta vermelha ou com outra coisa qualquer, até com trapo, nós já sabemos que é para lhes dar mais algum tempo para além dos 10 dias para cortar, que as possam fazer. Para que possam fazer, porque compreendemos, obviamente que compreendemos, que não se pode cortar tudo de um dia para o outro e nem todas as pessoas têm essa capacidade. Agora, as pessoas têm que perceber que têm que o fazer e que dentro de semanas vão estar sujeitos a uma infração. Criação, ou têm que fazer por obrigação, e se não fizerem são... Exatamente. Pondo isto num cenário simples, eu tenho pinhal, tenho pinheiros que têm pelo menos já alguma estrutura, vocês passaram, identificaram que os pinheiros estão doentes, vocês marcam os pinheiros e os proprietários são avisados, ou não são avisados, só apenas com o sinal nos próprios pinheiros, ou são avisados que têm esse período de 10 dias para fazer o abate. Caso não façam, então são vocês a fazê-lo. É assim que funciona? Ora, muito bem, eu há pouco não foquei essa parte que é muito importante e que de facto, mas que poderia ser melhor, mas que também a associação está a fazer o que pode e vai tentar fazer ainda mais, que é avisar ainda mais os proprietários. Sim. Portanto, o que nós temos estado a fazer é o seguinte: colocámos editais atempadamente, isto ainda em fevereiro, a avisar as pessoas. Trazemos também funcionários nossos a convocar, portanto, a entregar porta a porta, na medida do possível, e a avisar as juntas de freguesia de que é necessário proceder a este trabalho e da forma prevista. Por outro lado, o próprio Estado também colocou editais, portanto, nos locais de costume. Não há outra forma de convocar, visto não haver cadastro, não é? Não sabermos quem são os proprietários, lá está o problema. Não sabermos quem são os proprietários, não há outra forma de os notificar na sua totalidade. Portanto, a notificação é feita por edital. Não é? Embora, como eu disse, nós, para de alguma forma diminuirmos os problemas e para fazermos com que os proprietários cortem por si só as árvores, nós temos feito um esforço que pode ser melhorado, não é? Como tudo, temos feito um esforço de andar, portanto, à frente, digamos assim, com colaboradores para explicar às pessoas o que é que têm a fazer e distribuindo informação. Era isso que eu ia perguntar. Vocês têm tido essa preocupação de ter, ou pelo menos levar alguma sensibilização aos proprietários? Sei que há algumas já indicações e têm dado algumas indicações, mas vocês é uma preocupação também tentar, junto dos proprietários, e a Calc neste momento tem muitas IFs, né? Chegar também dessa maneira, avisando-vos alguns desses e de outros problemas que podem ter nas suas propriedades. Exatamente. Nós temos feito esse trabalho, portanto, de porta a porta, e temos neste momento, portanto, vários colaboradores a fazer este trabalho de sensibilização, porque nota-se que há uma grande falta de informação. Eu já sugeri, inclusivamente, que houvesse uma informação a nível da televisão e até das rádios locais, e que independentemente do Estado o vir a fazer, nós, Caule, vamos fazer aqui com a Rádio Boa Nova e até com outras rádios locais da região, colocar spots sensibilização, para sensibilização, a explicar às pessoas o que é que têm a fazer. Sem dúvidas como podem fazer ou quem se dirigir e tudo isso. Exatamente, porque acho que há aqui ainda bastante falta de informação. Por outro lado, também há pessoas que acham que não têm que fazer isto, não é? Mas as leis são feitas para ser cumpridas, não é? E neste momento existe legislação suficiente para que isto seja feito. Eu quero só lembrar que nós tivemos uma inspeção da União Europeia há muito pouco tempo e que vem muito em breve outra vez ao país e que fez um ultimato ao governo português para que resolvesse o problema ou que o atenuasse de forma drástica. Portanto, o que está em causa foi aquilo que eu disse há pouco. O que está em causa são as exportações portuguesas, não é? E pode estar em causa muito posto de trabalho e muita serração e muita indústria. E, portanto, neste momento, a vontade política do governo, e seja o próximo governo, vai ser igual, não tenho dúvidas, porque é uma pressão muito grande da União Europeia, é para que este problema seja resolvido, ou pelo menos não é resolvido, isto é quase impossível resolver, mas seja atenuado sem dó nem piedade. José Bastos, não sei se vocês têm, devem ter acesso a alguma informação e pelo menos alguma estatística da evolução. Se daqui há uns tempos atrás, 2, 3 anos, para aí 4, que se falou mais nesta doença, até agora, se há algum, ou se vocês têm alguns indicadores em que tem-se feito alguma coisa. De facto, tem-se feito alguma coisa, mas não é o suficiente. Como eu disse, este problema do Nemato, ainda hoje a falar com uma colega da administração, da Autoridade Florestal Nacional, portanto, que é o nome atual dos antigos serviços florestais, da antiga Direção-Geral das Florestas, ela me dizia, esta questão do Nemato é como a questão dos incêndios. Não é? É uma questão de prioridade nacional. E, portanto, tem-se feito alguma coisa? Desde 2008, e também isto aqui na nossa região, porque noutras regiões no sul do país fez-se desde 98, 99, mas tem que se fazer mais. E tem que se fazer de forma continuada. E portanto, isto não pode parar. Isto é um protocolo, digamos assim, é um processo, independentemente do protocolo com as associações, seja quem for que venha fazer este trabalho, sejam os próprios proprietários, sejam empresas, sejam associações, seja o Estado, este processo não pode parar, porque a única forma de diminuir a velocidade de avanço da doença é cortando as árvores de forma atempada e eliminando os sobrantes, ou queimando, se houver condições para isso, ou então estilhaçando-os de forma a que fiquem reduzidos a pequenas partículas. Estamos a falar com José Vasco Campos, responsável pela CAL, e naturalmente o problema do nemátodo aqui mais esclarecido, e eu também fiquei mais esclarecido com alguns pormenores. Estamos com 35 minutos depois das 19, estamos nesta edição de conversas. Já vamos falar então do registro, do cadastro, que ontem foi assinado aqui em Oliveira do Hospital o protocolo, e Oliveira do Hospital está então nesse projeto piloto incluído nesse projeto piloto, e naturalmente já está em campo tudo isso. Vamos falar um pouco disso, e também qual a importância que a plataforma de desenvolvimento pode ter, que se fala tanto, pode ter também aqui algum efeito na nossa região. Às sextas-feiras, entre as 19 e as 20 horas, abordamos diversos assuntos da atualidade em Conversas. A cultura, o desporto, a ação social, a música, as tradições e os costumes do nosso povo. Tudo para ser falado sempre às sextas-feiras, depois das 19, em Conversas. Então, à conversa, neste programa de conversas, à sexta-feira, sempre ao final do dia, temos um tema, um convidado para falar sobre diversos assuntos. Estamos hoje a falar da nossa floresta, estamos a falar em particular com José Vasco de Campos, e naturalmente aqui mais esclarecido agora eu e certamente muitos ouvintes sobre o problema do nemátodo. Há e houve já alguma evolução, há algumas coisas boas, mas mais, muito mais tem que ser feito. E esse muito mais passa por muitas coisas. José Vasco, há bem pouco tempo dizia que, enfim, o país sem cadastro, como agora vai ser feito, era como nós estarmos num país onde soubéssemos quantos carros andavam ou quem pertencia aos carros. Acaba por ser assim. É de facto, este pode ser o momento importante, quer para sabermos o terreno que temos, a quem pertence, quem tem as suas responsabilidades. Será mesmo assim agora com este registro, com este cadastro? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque nós somos o país da Europa com maior percentagem de propriedade privada. Como eu disse, ronda aos 90%. É propriedade essa que no norte e no centro do país está dividida por milhões, possam milhões, de parcelas e por centenas de milhares de proprietários, que não se sabe quantos são. Fala-se em 400, 500, 600, 1000, mas não se sabe quantos são. Eu até acho que são mais. E, portanto, tem que haver uma responsabilização dos proprietários. Este laxismo em que temos vivido, da propriedade abandonada e de ninguém ser responsabilizado, e ao mesmo tempo a propriedade estar inflacionada em termos de preço, isto tem que acabar. Não é? E só há uma forma, que é começar a responsabilizar as pessoas. E não estou a querer dizer que isto vai ter que voltar aos anos 60, onde as florestas eram jardins, onde o mato era roçado para as camas dos animais e tudo estava limpo. Isso é impossível, isso já não volta. Mas também não podemos ter florestas abandonadas há 30 anos. Porque isso vê-se aí. Infelizmente. Muito. E, portanto, as pessoas que são proprietárias e que não têm capacidade, por alguma razão, ou porque não vivem cá, ou porque não têm capacidade económica, ou porque não estão interessadas, ou porque não têm essa vocação, ou porque têm mais que fazer. As pessoas que não podem gerir as suas propriedades vão ter que passar a gestão para outro. Vão ter que vender, vão ter que arrendar, vão ter que ceder a exploração, vão ter que fazer alguma coisa. Agora, continuar nesta situação é que não podemos continuar. E, portanto, só com o cadastro, sabendo quem são os proprietários, é que os podemos começar a responsabilizar. Eu quero lhe dizer o seguinte, as GIF estão com extremas dificuldades em funcionar, exatamente porque nós não sabemos quem são os proprietários. Nós sabemos quem são os nossos aderentes, e mesmo com os nossos já é difícil. Sabemos quem são os nossos aderentes e sabemos o registro de algumas das parcelas deles. Mas hoje saber o que é uma propriedade implica o seguinte. Implica ter uma ferramenta informática onde eu posso olhar para um ecrã e saber, através de uma fotografia aérea digital, de quem é o quê? Que aquela parcela ali, objetivamente, pertence ao Manel, que vive onde e que tem o telemóvel tal e o telefone tal. Portanto, e isto tem que acontecer muito rapidamente e vai acontecer. E mais, tem que acontecer da seguinte forma. Eu chego ao terreno com um GPS na mão, tiro as coordenadas daquele terreno naquele sítio e automaticamente me aparece o nome do proprietário daquele terreno. E aparece-me o plano de gestão daquele terreno. Aliás, isso ontem foi falado na Câmara e tem a margem de erro de um palmo. Portanto, se alguém mudar as tremas, se pedirem para retificar, portanto, a margem não tem hipótese de fugir daquilo que lá está registado. E, por acaso, foi interessante. Esse é um projeto que o Oliveira do Hospital faz parte, este Projeto Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral. Está o Oliveira do Hospital e Ceia, estão outros também, e passa precisamente por esse registro e essa informação toda cadastral, onde fica o cadastro dos terrenos, dos prédios, enfim, tudo isso. Onde depois, quando é necessário, em qualquer altura, se poderá saber de quem é o quê, que é uma coisa que agora não acontece. Com isto resolve-se esse problema que vocês há pouco, e que o José Vasco há pouco estava a falar, vocês têm tido essa dificuldade de entrar a alguns sítios para fazer o vosso trabalho e depois ficar um trabalho inacabado, ou algumas vezes nem poderem entrar em propriedades porque não sabem de concreto o que é que com quem vão dar, porque nisto vocês apanham gente boa, que até entendo, mas apanham outras pessoas que pensam que vocês vão lá tirar os terrenos e os pinheiros. Exatamente, repare, nós temos uma determinada área e temos alguns proprietários que até querem fazer uns projetos de investimento, porque há apoios públicos para a floresta, de limpeza ou de arborização, e depois temos umas parcelas ali no meio, que às vezes até são grandes, que não sabemos de quem são. E que também não podemos responsabilizar porque não sabemos de quem são. E, portanto, com o cadastro, a propriedade vai ter que ter uma cara. Cada parcela vai ter que ter uma cara. Porque ou não aparecer a cara, ou não aparecer o dono, provavelmente, não se sabe ainda muito bem o que é que vai acontecer, mas provavelmente daqui a uns anos vai reverter a favor do Estado. E mais, nós com a GESIF temos autoridade legal para poder intervir em propriedades que se desconheça o proprietário. Bem, e também temos autoridade legal para exigir a um determinado proprietário que cumpra um determinado plano de gestão. Não é mais do que isto. É que roça o mato em tal ano, que faça um desbaste em X ano e por aí fora. Que é isso que não acontece hoje. Portanto, hoje vivemos numa anarquia, não é? E não só. E se em determinada área foi definido que é para fazer carvalhos ou castanheiros, não se pode lá ir pôr eucalipto. Portanto, e são estas coisas que o cadastro nos vai trazer. Mas eu também queria só deixar aqui a seguinte chega. E não é puxar a brasa à nossa sardinha, mas a realidade é esta. O cadastro, Oliveira do Hospital e Ceia vão ter cadastro, Oliveira do Hospital vai ter cadastro, graças à Caule, porque a Caule, estes dois concelhos foram escolhidos tendo em conta as suas áreas de ZIF E foi por isso que estes concelhos foram escolhidos. E também porque estão inseridas num dos mais preocupantes locais para incêndios, segundo o que foi também dito. Obviamente, obviamente. Mas isso, quantos concelhos é que existem assim? Há uma coisa que é necessário reter. Todo o concelho de Oliveira do Hospital pertence às zonas de intervenção florestal. Todo. E o de Ceia, tirando a área pública, igualmente. Onde também a COL tem uma área muito pequena e uma associação nossa congénere tem a restante. Vocês ficam com esse registro, quando fazem todas essas limpezas, vocês ficam com esse, naturalmente com esse registro, que poderá facilitar agora nesta fase de cadastro, então. Sim, nós temos um manancial de informação que pode ser usado nesta fase de cadastro. Nós vamos muito em breve, durante a próxima semana, começar já a contactar os nossos, embora já os tenhamos vindo a avisar ao longo dos últimos 2-3 anos, e alguns acharam era que isto nunca se iria fazer, mas que agora vai-se mesmo fazer. Nós vamos começar a contactar os nossos aderentes, os nossos proprietários, para os ajudarmos nesta operação. Porquê? Porque esta operação vai exigir que sejam limpas as tremas. Esta operação vai exigir que sejam colocados marcos. Não na totalidade, porque, segundo a informação que tenho, aqueles marcos antigos também podem vir a ser utilizados. Mas há marcos novos também. Não há marcos. Tem que ser postos marcos. Foi referenciado isso. Portanto, as pessoas vão precisar da nossa ajuda e vão precisar da ajuda das pessoas que nas aldeias ainda conhecem as tremas. Portanto, isto vai trazer um grande dinamismo até em termos de emprego ao concelho. Vai empregar muita gente. Esta empresa, este conjunto de empresas e município pensa em empregar cerca de 50 pessoas, o que já é bom numa fase destas, e naturalmente vai também fazer todo, e neste período, até porque está neste projeto, é gratuito. Ou seja, as pessoas devem fazer livre vontade, fazer esse registro, porque é gratuito, isso foi dito ontem nessa reunião e nessa conferência de imprensa, é gratuito. Depois, passado este período que vai terminar a 2 de setembro de 2012, quem o quiser fazer vai ter que o pagar e pagar bem. É a altura então dos proprietários se munirem de todas as documentações, de pedir ajuda, se for preciso, à associação, para depois isto possa fluir, como foi dito ontem, da melhor maneira. A CAL espera ser contactada por estes serviços ou já foi contactada também? Já houve um contacto inicial, mas obviamente que esperamos ser uma parte interveniente neste processo, porque de facto temos já uma base de dados muito, muito grande. Inclusive temos muitos levantamentos já efetuados. Temos já na ordem dos milhares de hectares levantados no concelho de Oliveira do Hospital. Ainda é, claro que é uma pequena percentagem, mas já temos muito trabalho feito. E temos uma ligação a grande parte dos proprietários, não é? Temos contactos, nós temos aderentes à ZIF no concelho de Oliveira do Hospital, temos aproximadamente 2.500 pessoas. E, portanto, todo esse trabalho pode ser usado para este processo. E como tal, nós vamos ser, de certeza, uma parte muito importante em todo este processo. Mas há pouco eu dizia, não é só os 50 trabalhadores que o grupo, portanto, de empresas que vão fazer este trabalho vão empregar. É também um conjunto de pessoas nas aldeias, porque a CAL não vai ter capacidade para limpar todas as tremas, nem nada que se pareça, que vão ter que ser limpas. Portanto, vai. Foi ontem bem explicado, inclusive estavam presentes alguns presidentes da Junta, que inclusive perguntaram terrenos que estão hoje de herdeiros e que não se entendem, como é que vai ser? Diz que a melhor maneira é tentar entender se resolver o problema agora bem, porque depois é muito mais complicado e eles vão ter que saber o que é que têm para poder ficar nesse registro. Portanto, isso ontem também foi um aviso que ficou para alguns presidentes da Junta, que pediram a colaboração, mas especialmente para proprietários, alguns também estão. Exatamente. Eu acho que isto, obviamente, que há questões de extremas, não é? Todos sabemos que há questões, sempre houve, e vão continuar a existir, mas para bem dos proprietários, vamos ter que chegar a consenso, não é? E onde não houver consenso, segundo a informação que eu tenho, vai ficar ali uma linha em branca. Bem, e eu posso adiantar também, os terrenos que não forem identificados na altura ficam no género de uma bolsa à espera que seja resolvido, terá um prazo, que seja resolvido. Uma das coisas que também foi dito foi que não tenham o problema de ficar apostado, isso será só em último caso, em último grau, porque aquilo depois passa por diversas fases, mas que vai ter que ser registado e saber a quem pertence, vai ter de ser. Portanto, se há credores ou herdeiros, neste caso, que não têm registros ou há esses problemas, depois vão ter que resolver isso da melhor maneira. Eu acredito, muito sinceramente, acredito que a médio prazo, porque tem que se dar tempo que apareçam os proprietários, mas a médio prazo, se existirem parcelas, propriedades, onde não apareça o proprietário, eu acredito que reverta, que essa propriedade reverta para o Estado ou para até para qualquer outra organização que com a tutela do Estado faça a gestão desses terrenos. Estamos com 9 minutos a separarem-nos das 20, esta conversa dava para estarmos aqui muito tempo, e naturalmente há aqui mais dois assuntos para fecharmos esta edição de hoje. Como eu disse, o objetivo era explicar um pouco mais o que era esse bichinho que anda aqui nos nossos pinheiros, e também falarmos um pouco deste cadastro que, como se vê, e aliás José Bastos Campos já o defende há algum tempo, ser necessário para organizar um pouco o nosso terreno no nosso país. Mas já há duas notinhas que eu gostaria, José Vasco, e porque temos de facto já há pouco tempo, é de uma observação feita em que dizia que a propagação das acácias está a criar enormes problemas ou problemas gravíssimos na biodiversidade. Acaba por ser um problema nós sabermos o que é que temos que plantar, aonde, para não haver dois, ou no futuro, mais problemas de haver só um tipo de árvore, ou, enfim, as coisas estarem mais viradas para um lado. Isto é um problema? A acácia de albata, que é o nome científico, e que aqui na nossa região é conhecida pela mimosa, está a ter uma propagação exponencial que nos vai trazer problemas florestais e que também nos traz problemas de paisagem. Eu considero que, principalmente nas zonas com maior aptidão turística, que são o Val do Alvo e o Val do Alvoco, embora todo o resto do concelho seja muito bonito, que eu aprecio muito, mas ali, até por causa de serem vales encaixados e em termos de paisagem existir maior capacidade, maior campo de observação, a mimosa vai, portanto, estragar, já está a estragar. Aliás, às vezes algumas colorações de amarelo em algumas zonas. O amarelo até é bonito, mas o amarelo dura duas semanas. Portanto, e no resto do tempo, uma mancha de mimosas é extremamente feia. Por outro lado, para além da paisagem, temos a tal questão da biodiversidade. Onde existe, a mimosa é uma espécie que não é nossa, é originária da Austrália e da Nova Zelândia. E, portanto, é uma espécie invasora, proibida, é proibido por lei a sua plantação. O que é certo é que não é preciso plantá-la, porque ela propaga-se com grande velocidade. E, portanto, com o abandono da propriedade e com outras questões, a acácia começou-se a propagar com grande velocidade. E o que acontece? Onde há acácias não há mais nada. Não há outros arbustos, não há outras árvores e até a fauna diminui, porque, pois, isto, a natureza funciona como um ciclo, não é? É um ciclo biológico. E, portanto, onde há acácias não há mais nada. E em termos de biodiversidade isto é muito mau. E, portanto, é um assunto que nos preocupa. Gostávamos de ver as entidades oficiais mais envolvidas nisto. Temos alertado até aqui os poderes concelhios para esta situação, porque tem que começar a ser combatida, porque senão vamos chegar a uma situação onde deveriam estar um carvalhal, um foito de castanhas, não é? Mas também hoje já há essa preocupação de plantar esse tipo de árvores, e já existe. Sim, com esta questão da doença do nemátodo, tem-se visto, portanto, uma maior propagação de folhosas. E, aliás, elas não precisam ser plantadas, elas regeneram por si só. Elas têm é que ser conduzidas, não é? Desbastadas, desramadas, conduzidas. Porque não é necessário haver, na maior parte dos casos não é necessário, em alguns casos sim, mas na maior parte dos casos basta que se conduzam. E hoje Durante anos os carvalhos, as pessoas cortavam-nos, quando eles iam nascer, cortavam-nos rendes. E hoje não, hoje de facto está a haver um aumento do carvalho, que também paralelamente há um grande aumento do eucalipto, não é? Com a doença do nematodo paralelamente, e o que está a acontecer aqui repetidamente no Conselho do Hospital de forma ilegal, e que a plantação, do eucalipto, e com esta questão do cadastro, estas situações vão ser muito mais facilmente controláveis. Sr. Baixo, mesmo para terminar, duas perguntas, temos 4 minutos, duas perguntas com resposta simples. A primeira é, qual o papel das escolas na informação, enfim, de tudo isto, de todos estes problemas florestais? Tem havido, pelo que parece, e pela informação que também tenho e que vou apanhando, tem havido também alguma preocupação de, nas escolas, se começar aos mais pequenos dizer, cuidado, é isto, é assim, deve ser este. Tem-se notado esse ou ainda estamos distantes, muito distante daquilo que seria ideal? Estamos num caminho muito bom. Estamos de facto a fazer, as várias entidades, a CAUL, as escolas, a Câmara Municipal, têm feito um caminho nesse sentido, de grande sensibilização das crianças. E nós agora até queríamos, portanto, deixar um bocadinho do foco dos incêndios e até virá-lo para esta problemática das acácias. O nemato também é uma problemática grande, mas as acácias, eu acho que temos que ensinar às crianças o problema das acácias, que é para elas próprias começarem em casa a falar nisto aos pais. E portanto até temos em projeto elaborar aqui com algumas escolas, nomeadamente até com a da Ponta das Três Entradas, que tem tido uma participação muito ativa, elaborar aqui um plano de sensibilização e com trabalho prático no terreno com as escolas. Para terminar, e a tal pergunta, enfim, também de uma resposta curta, plataforma de desenvolvimento que está, tanto se fala, e poderá ser um projeto de futuro, enfim, tem-se falado muito. Qual a importância que pode ter para esta região, enfim, que se fala muito em recuperar, ou pelo menos ser também um dos veículos de produção de energia aqui para esta zona, tornando o Oliveira do Hospital autónoma nesse aspecto? Repara, a intenção é boa, agora resta saber é se conseguem chegar à prática. E, portanto, cá estaremos para ver, é a única coisa que eu tenho para dizer. Agora, que a intenção é boa, é. Há ainda um grande percurso. Há um percurso muito grande para fazer. E tem que ser um percurso que envolva os parceiros e que envolva as entidades. Não é? Que envolva quem está no terreno. E sem isso, não vale a pena estar a teorizar. É preciso envolver quem está no terreno e quem tem já grande conhecimento do terreno. Eu quero lembrar que nós estamos numa região onde estamos no epicentro de 3 fábricas, ou 4 fábricas com grande importância na região, que são as 2 Sonais, não é? De Oliveira Hospital e Mangualde. A Pine Wells faz pellets, não é? para caldeiras, em Arganil, e a Pellets Powers em Mortágua, além da central termoelétrica de Mortágua. Portanto, temos aqui 5 fábricas com grande potencial, com grande poderio, e têm estado a absorver muitos sobrantes, muita madeira de aproveitamento secundário, e que estão a ter aqui uma importância muito grande na região. Portanto, essas fábricas já fazem aqui um grande trabalho. Portanto, o ideal depois é os parceiros, ou pelo menos aqueles que estão no terreno, tornando-se parceiros, se não são, falarem e esquematizar um pouco mais e explicar um pouco mais quais os grandes objetivos. Sr. Baixo de Campos, eu só tenho a agradecer, são praticamente 20 horas, esta conversa dava para não estarmos aqui a falar, vamos ter a oportunidade em breve de ouvir falar talvez mais, em particular, de alguns outros assuntos. Este quis, como eu disse, abordar alguns temas que estão na atualidade e que são um problema dos nossos, enfim, das nossas gentes. Só tenho a agradecer, eu não sei se houve alguma coisa que tivesse sido tocada e que merecesse essa atenção, mas deixo este minuto final para isso. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Boa Nova o convite e só queria lembrar mais uma vez da necessidade de as pessoas, os proprietários, cortarem, portanto, atempadamente as árvores secas. É extremamente importante, que tenham essa consciência, porque cada árvore, segundo as nossas estimativas, cada árvore de um ano para o outro dá origem entre 10 a 20 árvores mortas de um ano para o outro. E, portanto, se acortarmos e se eliminarmos os sobrantes, essa propagação diminui muito. Não se evita totalmente, mas diminui muito. E, portanto, lembrar as pessoas que têm que fazer este trabalho e que nós, nem o Estado, nem a CAULE, está minimamente interessado em ficar com as árvores das pessoas. Nós só vamos intervir onde as pessoas não o fizerem, nem nos derem qualquer indicação que o vão fazer. Muito obrigado.